e você não quer fugir agora. Mas não vou chorar, mas não vou chorar. Se você quiser partir, às vezes a distância ajuda. E essa tempestade um dia vai acabar. Só quero te lembrar de quando a gente andava nas estrelas, nas horas lindas que passamos juntos. A gente só queria amar e amar. E hoje eu tenho a certeza. Canta, Salvador! Que a nossa história. A galera da direita aí, a galera do meião. E essa tempestade, quem tá bebendo, levanta o copo. Levanta o copinho, levanta a música e canta. Vambora! Abre a janela e veja, eu sou o sol. Eu sou o céu. Eu sou o ser e o meu amor. Segura! Alô, Marcelo Brito! Alô, Paulo do Pino! Um beijo! Tô junto, meus irmãos! Alguém aqui é fã de Pablo, gente? Vou fazer uma homenagem a Pablo!